não vende por quilo, né pai? 90% são mentirosos nesse jogo. Tô em casa só sarrada, a gata tá aqui chorada como mutana, fudendo como a meretriz. Eu, gordão, a porra do chefe da West. Confesso que no castro só vai das contenções, né moleque? Google Maps, precisa encontrar esse lugar. De preto e dinheiro não são rivais e chega até lá. Peço a Deus que não precise disparo, mas nigga, eu quero esse lugar. Se for preciso eu disparo, mas nigga, Michel Nox, só pancada e grave na pista. Um brinde a Grinch, você não pode parar de atirar. Só se precisa nós atirar. Essa gata chapada bandida. Tem uma Mercedes chamada Rihanna. Uma Mercedes brindada, mais nigga. Uma Mercedes brindada, mais nigga. Uma Mercedes brindada, mais nigga. Foi dar um chefe. Uma Mercedes brindada, mais nigga. Segura sua brisa. A porra do chefe tá aqui. Se precisar, o meu mano atira. Se precisar, o meu mano atira. E continuo seguro, my niggas. E continuo jogando, my niggas. Essas gatas chapadas, bandidas. Se mano pulando na pista. Eles me chamam de DBS e eles me chamam de Guru Chef. Eu dou a win, cê não pago blé, não pago blé, não pago blé. Peço longa vida aos que vende lá. Nigga, longa vida aos que vende lá. Só se precisa, nós atira. Essa gata chapada bandida. Tem uma Mercedes chamada Rihanna. Uma Mercedes brindada, my nigga. Uma Mercedes chamada Rihanna. Uma Mercedes chamada Rihanna. Uma Cê não aguenta.